Oh Lord, hear this blues tonight. Oh Lord, o pastor apontou o dedo e disse: filho, teu caminho é perdição. Esse teu blues arrasta a alma, te afasta da luz, te tira do chão. E eu respirei fundo, firme e parado, com o coração batendo igual tambor. Olhei nos olhos dele e respondi: pastor, isso aqui é o jeito que eu falo com o Senhor. O blues também ora, eu canto pra não cair. O blues também cura, é nele que eu aprendi a sentir. O blues também salva, porque eu canto a dor pra não morrer. E quando o mundo fecha a porta, o blues me deixa viver. Ele disse: esse ritmo é tentação, é covil de noite, bebida e pecado. Eu sorri cansado e disse baixo: o pecado, pastor, é viver calado. Eu cresci ouvindo um piano velho dizendo que ninguém quis escutar. Foi no blues que encontrei coragem pra levantar sempre que quis desabar. O blues também ora, é meu jeito de pedir perdão. O blues também chama, eu canto pra aliviar o coração. O blues também salva, porque a dor vira canção. E quem canta a própria sombra não se perde na escuridão. Caí no chão mais vezes do que rezei, mas foi o blues que me levantou, Senhor. Eu disse: quando eu perdi tudo, ninguém me estendeu a mão, mas esse velho blues sentado no meu peito me ensinou a transformar pranto em oração. O pastor abaixou a voz e ouviu, como quem nunca tinha ouvido aquilo antes. E o coral atrás de mim cresceu como um mar de almas vibrantes. O blues também ora, eu canto pra sobreviver. O blues também cura, e é nele que eu volto a me entender. O blues também salva, porque eu transformo a dor em luz. E quem carrega um blues sincero carrega um pouco de Jesus. Oh, oh Lord, let this blues be heard. Jesus esteve.